Sertanejo, com o amigo do sertão, Jorge Luiz. ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 6,9. Hora oficial do Brasil, 7 horas. Segunda-feira, 10 de maio de 2021. Testemunhas da Operação do Jacarezinho, a mais letal da história do Rio de Janeiro, podem prestar depoimento hoje. Jair Bolsonaro volta a afirmar que não vai controlar o direito de ir e vir da população. O Senado retoma nesta semana a CPI da pandemia com foco na aquisição de vacinas contra a Covid. Vistas de sete dias serão realizadas hoje em homenagem ao autor Paulo de Santos.